siento que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y que bien me hace amarte. Quedarme en cautiverio para sumarme al aire que respiras y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Que si naufrago me quede en tu orilla, donde el recuerdo solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y que bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada para que tengamos sueños de la nada. Que estoy enamorado, estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y que bien se amarte. Que estoy enamorado y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y que bien me hace amarte. Tocando você. Anda, enquanto o dia acorda a gente ama. Tô pronto pra te ouvir aqui na cama. Te espero, vamos rir de todo mundo nesse quarto tão profundo. Para, repara, tente ver a tua cara. Contempla esse momento, é coisa rara. Uma emoção assim só se compara a tudo que nós já passamos juntos. Ah, tanto aproveitar você, olhar teus olhos, beijar tua boca, ouvir palavras de um futuro bom. Yeah, yeah, yeah. Preciso coisa rara. Uma emoção assim só se compara a tudo que nós já passamos juntos. Nesse quarto em um segundo, preciso tanto aproveitar você, beijar teus olhos, olhar tua boca, dizer palavras de um futuro bom. Yeah, na, na, na. Preciso tanto aproveitar você, beijar teus olhos, olhar tua boca, ouvir palavras de um futuro bom. Feira aqui na Rádio Absoluta, você ouviu o programa Seguindo os Passos de Jesus, com as irmãs missionárias de São José. A palavra do Senhor, a oração do Santo Terço e a sua participação. Toda quarta-feira, dentro do programa Amigos pela Fé, a partir de 1 da tarde, programa Seguindo os Passos de Jesus. Apoio total, Colégio João Paulo II, sem limites para o conhecimento. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Rosa, have the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fellow. Yeah! never felt this way before. Never felt yes, this I swear way. It's a truth, and I hope it'll make you. Absoluta, a rádio que todo mundo escuta.

quantidade de comida quilo com churrasco da Baixada Campista em Mineiros. Frangeli Interblocos, uma empresa que tem compromisso com a qualidade. Frangeli Interblocos. Absoluta, absoluta, absoluta, absoluta. Rádio. Muito mais sucesso em sua vida. Muito mais alegria. Muito mais diversão. Essa rádio é demais. A partir de agora, na Rádio Absoluta, resumo esportivo. As últimas notícias do seu clube, panorama do trânsito e o jornalismo em ação. Está no ar o programa da galera. Resumo esportivo, com a equipe Show de Bola na Rádio Absoluta. Marcos Alexandre. 6:03. Muito boa noite para você, ouvinte ligado na Rádio Absoluta, começando agora mais uma edição do Resumo Esportivo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Eu sou Marcos Alexandre, vamos juntos até às 7 da noite, aqui nos 1470M da Rádio Absoluta, uma rádio com a marca de Zenilton Dumas Neto, a única rádio AM da região. Hoje, quinta-feira, vamos falar muito do primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Ontem, o Flamengo largou na frente, venceu o Fluminense pelo placar de 2-1 e agora tem a vantagem do empate no segundo jogo da final do Carioca, que será neste domingo, a partir das 15h, aqui na Rádio Absoluta, com bola rolando às 16h, no Maracanã. Empate e vitória do Mengão dá o título ao atual campeão estadual, o Flamengo, em busca do seu 39º título de campeonato carioca. Se o Fluminense vencer pelo placar de um gol de diferença, aí nós teremos a decisão por pênaltis. E se por acaso o Flamengo perder, né, no caso o Fluminense, vencer por 2 ou mais gols de diferença, aí é o tricolor das Laranjeiras que será o campeão carioca de 2025, chegando assim ao seu 34º título na história do Cariocão. Para a gente resumir, o Flamengo pode ser campeão com 3 resultados. E o Fluminense pode ser campeão com 2 resultados. O Flamengo pode ser campeão com a sua vitória. Se vencer, é o campeão, não importa o placar. Pode ser campeão com um empate. Não importa qual seja o empate, qualquer empate dá o título para o rubro-negro, e o Flamengo pode ser campeão até com uma derrota, mas precisa que essa derrota seja por, no máximo, 1 gol de diferença, e aí o Flamengo pode ser campeão nos pênaltis. Já o Fluminense pode ser campeão vencendo por 1 gol de diferença, e aí pode ser campeão nos pênaltis, ou pode ser campeão diretamente, caso vença no tempo normal, por 2 ou mais gols de diferença. Então tá tudo em aberto, o Flamengo chegou a estar vencendo pelo placar de 2-0, mas tomou ali o gol no final do segundo tempo, gol do Keno, Flamengo que fez com o Wesley no início do jogo e com o jogador Juninho no segundo tempo. Flamengo que com 2-0 poderia até perder o segundo jogo por um gol de diferença, que ainda assim seria campeão, mas com esse gol do Keno no final do jogo, o Fluminense pode ser campeão com uma vitória simples, levando para a decisão por pênaltis. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes. Vou trazer a palavra dos técnicos, tanto o técnico vencedor, o Felipe Luiz, como o técnico perdedor, o Mano Menezes. Vale também a gente destacar aqui que o Mano Menezes se envolveu numa polêmica, né? Respondeu a uma provocação do Luiz Araújo. Ficaram um ali batendo boca com o outro. E o Mano Menezes chama o Luiz Araújo de Romário, de forma pejorativa, né? Zombando do Luiz Araújo. Luiz Araújo vai lá, mostra a tatuagem da Copa do Brasil, porque o Mano Menezes disse que o Luiz Araújo não tinha título nenhum, né? Não tinha ganho nada na carreira. Ele foi lá para responder, mostrou o título, né? A tatuagem do troféu da Copa do Brasil, que conquistou no final do ano passado com a camisa do Flamengo. E o Mano Menezes na coletiva ainda foi, né, irônico ao dizer: eu esqueci de mostrar a minha tatuagem, já que eu tenho 3. Se ele tem uma Copa do Brasil, eu tenho 3, mas esqueci de mostrar para ele. São alguns temperos já para o segundo jogo, né? Provocação. No final do jogo, o zagueiro Freitas do Fluminense, zagueiro argentino, foi para cima do Luiz Araújo. Luiz Araújo foi esperto, botou a mão para trás. O zagueiro do Fluminense foi para cima e depois acabou sendo expulso pelo árbitro da partida. Um excelente árbitro, por sinal. Ano passado ele foi o destaque do Campeonato Carioca, foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Carioca do ano passado, Yuri Elino. E esse ano também deve estar aí entre os melhores, mas acho que esse ano não deve ser considerado o melhor. O melhor provavelmente será, né, o árbitro da grande final desse domingo, o Bruno Arleu, que esse ano teve mais destaque no comando das partidas. A não ser que faça uma bobagem tremenda no último jogo, né? Aí pode ser que perca aí esse posto, esse suposto posto de melhor árbitro do Campeonato Carioca. 6:10. Você ligado aqui na Rádio Absoluta, no nosso resumo esportivo, até às 19h. Mandando abraço para os nossos amigos ligados aqui na Rádio Absoluta. Barretinho, lá do Parque Nova Brasília. Seu Genivaldo, do Parque Santa Clara. Também seu Amaro Leão, lá do Parque Alvorada. Quem também está sempre ligadinho na gente é seu Arildo Venâncio. Seu Arildo Venâncio, lá de Tocos. Todo dia nos ouve aqui na Rádio Absoluta, um abraço para ele. Seu Eduardo do Parque Aurora também. Nosso amigo Toninho Flamenguista, lá da Pecuária, tá sempre ligadinho aqui na Rádio Absoluta, um abraço para ele. Para toda essa galera boa que nos ouve aqui na Rádio Absoluta. Deixa eu trazer aqui informações. Eu tenho informações do americano. Tem novidade no americano. Hoje foi divulgado aí em alguns portais de notícia que membros do Conselho Deliberativo do americano, incluindo o presidente do conselho, o Edson Rangel, se reuniram ontem com o ex-jogador Felipe Melo e também com o empresário Renato Valentim, do grupo Boston City. Essa reunião foi feita por videochamada e nessa reunião os empresários reforçaram, diante de alguns torcedores e também da vice-presidente Laila Póvoa, o compromisso de investir pesado no futebol do clube. Não foi divulgado, um valor exato, mas o aporte financeiro deve ser maior do que a dívida do americano, que hoje estaria em torno de 32 milhões de reais. Então, esse investimento já, né, chegaria para quitar as dívidas do americano e ainda investir no futebol e também em estrutura do americano, para visando um retorno à elite, primeiro do futebol estadual e depois buscar aí, né, melhores colocações no futebol nacional. O único obstáculo nesse momento é essa queda de braço que está acontecendo entre o conselho e o presidente do americano, o Tolentino Reis, que pode ser destituído do cargo através de uma assembleia geral que deve acontecer no máximo em 30 dias. Já, né, que o Conselho Deliberativo do Americano aprovou nessa semana o parecer da comissão de sindicância apontando irregularidades na gestão do presidente Tolentino. Durante essa reunião de ontem, torcedores questionaram sobre a possibilidade da venda do patrimônio do clube, mas a hipótese foi totalmente descartada pelo conselho e também pelo representante dos investidores. Então tá aí, né, o americano que se prepara para a disputa da segundona da Série A2 do Campeonato Carioca, mas tem toda essa polêmica aí, né, envolvendo a parte administrativa. Quem será o presidente do americano para a disputa da segundona? Vai ser o Tolentino? Vai ser a vice-presidente, atual vice-presidente Laila Póvoa? Porque se o Tolentino for destituído, cai só ele. E talvez aqueles que o Tolentino escolheu em alguns cargos, né? Uma nova diretoria assumindo, que seria da vice-presidente Laila Póvoa, ela pode querer mudar algumas decisões tomadas pelo presidente Tolentino. Então, até mesmo o técnico, né, tem o diretor jurídico, né, diretor de futebol, tudo isso foi anunciado esse ano e pode ser mudado caso o presidente Tolentino seja destituído. E a Laila pode se tornar aí a primeira mulher a ser presidente de um clube de futebol aqui em Campos. O que seria muito importante, né? A gente vê aí como exemplo a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e uma mulher muito forte nos seus discursos, às vezes acerta, às vezes erra, mas nunca se omite. E acredito que caso a Laila Póvoa venha a assumir o americano, tendo em vista as entrevistas que ela já deu no ano passado, dá para a gente esperar coisas boas para o americano. Mas também tem toda essa questão também da SAF, né? Porque a Laila assumindo, aparentemente ela está de mãos dadas com o conselho. E se isso acontecer, é bem provável que a SAF do americano seja aprovada rapidamente para que os investimentos possam ser feitos o quanto antes. E aí, quem assumiria a gestão do futebol seria, né, esses investidores do Boston City, né, junto com o Felipe Melo. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para saber o que vai acontecer com o futebol do americano. Olha, agora 6 horas e 17 minutos. Eu quero trazer aqui informação do futebol amador. Porque, após defender o Independente de São João da Barra, o goleiro Bruno Fernandes, lembram dele? O Bruno, aquele Bruno que foi campeão brasileiro com o Flamengo, que foi preso, envolvido aí no sequestro e assassinato da Elisa Samúdio, né, a mãe do seu filho, Bruno vai jogar aqui em Campos, hein? Vai jogar o futebol amador aqui de Campos. Ele mesmo, através das suas redes sociais e também das redes sociais do Poço Gordo, que é o time que ele vai, né, o Arsenal de Poço Gordo, da Baixada, através das redes sociais, foi divulgado isso hoje. Pegou muita gente de surpresa, mas o Bruno, muito provavelmente aí no quarentão, né? Ele que tem 40 anos, ele avisou que vai jogar o campeonato de domingo de manhã. Então a gente aqui, né, que já conhece pela idade dele, entende que ele vai defender aí o Arsenal de Poço Gordo no quarentão. Mas pode ser que não, pode ser que seja em outro campeonato. Tanto que a estreia do Bruno, ela já tem data para acontecer. É o dia 6 de abril. Primeiro domingo do próximo mês é a estreia do Bruno pelo Arsenal de Poço Gordo, né, da Baixada Campista. Lembrando que ele ainda está defendendo a equipe do Independente lá na Copa Verão de Futebol do Açu. Então ele vai defender o Independente nas próximas partidas e depois se apresenta, né, para ser o goleiro do Arsenal de Poço Gordo. Lembrando que o Bruno também é um bom batedor de faltas. Então, além de um bom goleiro, o Bruno é um bom batedor de faltas. Chegou até a fazer alguns gols, não só de falta, mas também de pênalti com a camisa do Flamengo. Juízo de valores à parte, tecnicamente, é um ganho para o futebol amador aqui da nossa região. Eu concordo que o Bruno está solto? Não. Ele não cumpriu a pena total a que foi acusado, julgado e penalizado. Ele foi condenado a 22 anos. Mas, em 2019, ele teve progressão ao regime semiaberto e desde janeiro de 2023 está em liberdade condicional. Para a justiça, o Bruno está cumprindo tudo aquilo que tem que ser feito. Eu posso concordar ou não com a lei, mas dentro do que a lei manda, o Bruno não está fazendo nada de errado. Então, ele tem direito de se ressocializar, mas poderia ter cumprido um pouquinho mais da pena. Mas já que é assim, vida que segue. Vida que segue, tomara que faça sucesso, né, e que possa melhorar ainda mais o nível do futebol amador aqui da nossa cidade. Só que se o Bruno acha que vai ter facilidade dentro do campo, não vai não. Porque o futebol de Campos, o futebol amador de Campos, é muito forte. Você acompanha aqui na Rádio Absoluta sempre as transmissões do Cinquentão, de outros campeonatos também, e a gente sempre mostra e fala da qualidade dos jogadores que disputam os campeonatos amadores aqui de Campos. Então, o Bruno não vai ter vida fácil, não. Vai trabalhar bastante no gol aí do Arsenal de Poço Gordo. 6 horas mais 21 minutos, 6h21 aqui na Absoluta. Vamos ao intervalo? Rápido intervalo comercial aqui no nosso resumo esportivo. Na volta, as informações do clássico ontem, Fla-Flu, primeiro jogo da final do Carioca, vitória 2-1 do Flamengo para cima do Fluminense. Informações também do Botafogo, já tem novo amistoso marcado do Botafogo e esse vai ter presença do público. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho e vamos falar também de como que o Vasco está se movimentando no mercado da bola. Tinha atacante que estava para chegar e agora parece que não vem. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco do Resumo Esportivo aqui na Rádio Absoluta.